Ó musa, sopre versos, ternura e encanto, que possa louvar o rei, o límpido, o santo. Sobre os campos, suspenso sobre oceanos, rege leis, além da compreensão dos humanos. Leões, lagartos, águias, guepardos, gaviões, falcões, bisões, macacos, insetos, aves, ervas, musgos e flores. Tudo vem de ti emanam as cores. Ativo o grande sol invictus que em mim existe, pra que possas preparar pros covardes um final triste. Todas as religiões têm te cultuado, na cruz do zodíaco o mistério revelado. Hemisférios governados, ó clarão de eras sombrias, morre o Salvador e ressuscita todos os dias. A luz do mundo, menino Deus, filho da Virgem, mãe natura, ilumina esse filho teu. Onde ele pisar, ilumina esse filho teu. O que ele apostar, ilumina esse filho teu. Se ele fraquejar, ilumina esse filho teu. O vale das sombras, ilumina esse filho teu. Onde ele pisar, ilumina esse filho teu. O que ele apostar, ilumina esse filho teu. Se ele fraquejar, ilumina esse filho teu. No vale das sombras, ilumina esse filho teu. Aos inimigos de Ra, aos amigos Salã, desde já, obrigado já por ter dado tom, pra que hoje pudesse louvar através de som. Halloween ao sol, até me sinto Akhenaton, que eu posso enxergar além, me mantém on. Pois desde Caim é guerra, mesmo que eu busque Shalom. Oxalá, onde eu caminhar, ilumina lá. Yanderu, caso eu tropeçar, ilumina lá. De pé, seu filho morrerá, ilumina lá. Sete trouxe a escuridão, mas olhos ressuscitará. Brahma, Yavé, Alá, Krishna, Buda, Hermes, Trismegisto. Me afastai dos Judas vestidos de Cristo. Equilibra minha mente, já que o universo é mental. Devo ser a Lester Crowley, chave mestra, Golden Dawn. E quando a rua obrigada,